balada é dia de alegria. Quem gosta de ousadia, joga as mãos para o alto, pro alto. Dia de esquecer esse macho, Deus me livre de você. Já te passei o recado, recado.